Joel, capítulo 1. O Senhor deu esta mensagem a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, líderes do povo. Ouçam todos que habitam na terra. Em toda a sua história já ocorreu algo semelhante? Contem a seus filhos o que aconteceu, e que seus filhos contem aos filhos deles. Transmitam esta história de geração em geração. Depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores comeram o que restava. Então vieram os gafanhotos saltadores e, depois deles, os gafanhotos destruidores. Despertem e chorem, bêbados. Lamentem, vocês que tomam vinho. Todas as uvas estão arruinadas. Todo o seu vinho doce acabou. Uma nação imensa invadiu minha terra. Um exército terrível, tão numeroso que não se pode contar. Seus dentes são como os de leões, suas presas como as da leoa. Destruiu minhas videiras e arruinou minhas figueiras. Arrancou sua casca e as destruiu. Seus galhos ficaram desfolhados. Chorem como a moça vestida de luto, que lamenta a morte do noivo, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo do Senhor. Por isso os sacerdotes estão de luto. Aqueles que servem na casa do Senhor choram. Os campos estão arruinados. A terra está desolada. O trigo está destruído. As uvas secaram e o azeite acabou. Desesperem-se, agricultores. Lamentem vocês que cuidam das videiras. Chorem, pois o trigo e a cevada, todas as colheitas nos campos estão arruinados. As videiras secaram e as figueiras murcharam. As romãzeiras, as palmeiras e as macieiras, todas as árvores frutíferas secaram, e com elas murchou a alegria do povo. Vistam-se de pano de saco e chorem, sacerdotes. Lamentem vocês que servem diante do altar. Venham, passem a noite vestidos de pano de saco, vocês que servem ao meu Deus. Pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo de seu Deus. Convoquem um tempo de jejum. Juntem o povo para uma reunião solene. Tragam os líderes e todos que habitam na terra para o templo do Senhor seu Deus. E ali clamem a Ele. O dia do Senhor está próximo. O dia em que virá destruição da parte do Todo-Poderoso. Que dia terrível será! Nosso alimento desaparece diante dos olhos. Já não há alegria e exultação na casa de nosso Deus. As sementes morrem na terra seca. As colheitas de cereal se perdem. Os celeiros estão vazios. Os armazéns abandonados. Como os animais gemem de fome. As manadas de gado vagam confusas, pois não encontram pasto. Os rebanhos de ovelhas sofrem. Socorro, Senhor! O fogo devorou os pastos do deserto. E as chamas queimaram as árvores do campo. Até os animais selvagens clamam a ti, pois os riachos secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto.